2685, alterno 2545. 2685, 2545, obrigado. Hoje. Só um momento. Altura 2230, pronto para o TAP, 24 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Salvador. 24, 3 e 30, Salvador, confirma, senhor? Confirmativo, 24, 3 e 30, alterna Salvador. Copiando, passageiro 2230, tem parte aprovada via Pátio, Juliette e Alfa. Ponte superior da cabeceira 1-0, ajuste 1-0-1-5. No ponto de espera da cabeceira deslocada em 1200 metros, taxiway Delta, chame torre frequência 1 noite decimal 612, passageiro 2230, tenha um bom voo. Sim, senhor, via Juliette Alfa, sentido do deslocamento da cabeceira, chamar a torre em 1-18 decimal 3, passageiro 2230. A torre 1-18 decimal 612, senhor. Sim, 18-6, passageiro. Azul 4106, observe o Embraer 120 da portaria do, em direção ao ponto de espera piscina 0, de passagem ao mesmo após o ingresso na taxiway Juliette, portão 09, senhor. Ok, pode ingressar na, após a passagem da portaria do ingresso na Juliette, portão 09, o azul 4106. Voo no 333 do nível 380 para São Paulo, Congonhas. Copiando, senhor. Nível 380, aguarde coordenação, voo no 333. Na escuta, obrigado. 3193, descida até uma centena. 3193, boa tarde, acena identificação. Prossiga na chegada Bonfi, desça ao 040, altímetro 1015, permanece Johnson. É o 040 na bomba 3193, solicita o completar com R9 da 10, ok? Copiado, aguarde autorização para o R9, 3193. 3193. Uno 333, pronto para cópia. Uno 333, prossiga. Uno 333, Salvador, prossiga, Bravo, Sierra, Papá. Nível de voo 380, autorizado, previsto 58. Decolando a pistão 0, com curva à direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 119, decimal 8, aciona 5147, gol 1333. 7, gol 1333, autorizado São Paulo, Congonhas, nível 380, pela superior risco. 58, decola pista 1-0, gole transição Gonza, controle de saída 119-8, transponder 5147, gol no 333. 5147, contagiamento correto, gol no 333. Chame pronto agora, puxa o acionamento, portão 03, senhor. Gente, porta lá, obrigado. Voo 1924, autorizado a decolagem em pista no 0, 170 graus, 1 12 nós. Decolagem 1-0, gol 1924. solicita proa 080 por aproximadamente 30 milhas para evitar formações. Obrigado. E pela direita, proa 080, voo no 600. 600. Nove, dois, quatro, decolada às 17 horas. Chama agora o controle, frequência 119.8, boa tarde. 19.8, boa tarde. Controle, boa tarde, Golo 924, decolou passando 1.600 pés na sua escuta. 489 da Trip tem livre por estacionamento no, na remota do pátio principal. Chame táxi, senhor. Livre por estacionamento, chamar a táxi 5489. Passaria do 2230, livre decolagem, 160 graus, 14 nós. Iniciando, 2230, passaria. Boa tarde, prossiga. O retorno de Siri, que é a Rainha Romeu Índia, está mantendo 1.510 no corredor de Caixa Preto, para a transmissão Caixa Preto, com meia dúzia voz dentro da informação alfa. Acionado 0123. Piado, prossiga via corredores, reporte ingressando Interlagos, Silo Quebec Serra. Contará ingressando Interlagos, Silo Quebec Serra. Boa tarde, até daqui a pouco. Sei lá. Salvador, muito boa tarde, passaria 2230. 2230, decola ascensão 180, saída Gole, passaria do 2230. Ok, saída Gole no perfil, quando possível direto conquista para o passaria do 2230. Uno 600, chama agora Recife. Uno 2685, alterna 1245. 2685, 2545, obrigado. Uno 93, prossiga para 2500 pés, autorizado RNAVE, após Pelô, voo e ser Vitor 366. 3193, altímetro 1014 agora. Ok, temos umas formações aqui na proa, poderíamos voar direto 366? Partiu, para livrar formações, o 366 completando o RNAV e reportando na final, 3193. Passaremos na final então para 2500, ajustado 1014, custa 3193. Está pronto para táxi do 5489, tem 66 a bordo, 13h45, alternado Salvador. Salvador 66, 13h45, táxi aprovado via pátio principal. Aposto para ingresso, táxi Lima, o Kenegal no 0 no 4 agora, Torre Rio Norte, Espal 62, G3P5489. Autorizado o táxi, quando para o ingresso na Lima, chama a torre 862, com ajuste 1094, 5489. Correto. Os espaços de Viana direita. O 1924 está executando desvio à direita, confirme. Afirma, senhor. 20 graus à direita por mais 5 milhas somente. Copiado, chama agora o centro Recife em 12685, alterna 12545. Recife 12685, alterna 12545. Boa tarde. Boa. Salvador, Buenas 3192. Buenas 3192 para Maceió com o nível. Pode ser o 310? Muito bem, 310 será coordenado, senhor Pavava Puca, transição Aracaju. A informação em curso é a Bravo, aguarde coordenação 3192. Ah, ok, vou copiar a Bravo então. Três, pronto para cópia. O Salvador está passando o Whisky, por favor. Whisky Octango, acione identificação, chegada Mari, troque seu código para 0232, chegada Mari no ponto de autorizado 050. 4232, já no ponto 2, o Espanto Pano acreditado. Cabeceira no 7, trip 5489. Assim eu para, ó, 5489. Meio 14. 14, confirma autorizado do Silva até Coroa? 050. 050, Espanto Pano. Rede Kombi. RNAV 393 completo a RNAV chamando torre 118 decimal 6 18 6, obrigado, até. Salvador, boa tarde, 3193, uma milha e meia, eu faço baixa chegada. Continua a aproximação, pistão no zero, cabeceira deslocada no 1.200 metros, o vento é sul, com uma dúzia nós, aguarde autorização de pouso, TAM 3193. Guardando, TAM 3193. Sala Salvador, gol no 333, puxa back sonamento no 03. Portão 3, aprovado, senhor, puxa sonamento, chame táxi, gol no 333. 3-3, puxa o back, por exemplo. Afirmativo. Vento 170, uma dúzia nós autorizada a decolagem 175489. Iniciando 5489. Alternando o Aracaju com 2 horas de autonomia. Sustan 3661 no 105, 2 horas, Aracaju. Táxi aprovado via pátio principal, Juliette, Alfa e Delta. Ajuste no 0 no 4. Ponto de espera da Taxiway Delta, cabeceira deslocada em 1200 metros. Chame torre frequência 1 no 8, decimal 612. Sustan 3661, tenha um bom voo. Obrigado, pátio Jade, Juliette, Alfa e Delta, 186 com a torre na ponto de espera da Delta. Obrigado, bom trabalho. Triple 5489, decolou 09, chama agora o controle Salvador, frequência 119.8, uma boa tarde. Índia, Índia, mantendo quieto os pés, confirme. 3193, fique atento, 1200 metros, cabeceira deslocada, o vento sul, uma dúzia nós, cheque o trem tem pouso autorizado, pista no 0, 3193. Livre pouso, 3193. Controle Salvador, trip 5489, decolou na sua. Trip 5489, contato radar na decolagem, suba 160, saída Gole. Liberada a restrição, o 5489? Subindo ao 040, então, trip 5489. Afirmativa, restrito 040 no perfil da saída, ao 5489. Pedro 2230, chama agora o centro Recife, 1288, alterno 3325, passarei 2230. 2883325, passarei 2230. E hotel Índia, Índia, Kilo Quebec Serra, observa helicóptero 500 pés, 12 horas. Afirmativo, visual com peso, Kilo Quebec Serra. Enviado o Kilo Quebec Serra. Provindo a própria separação, com o mesmo, prosseguindo para ingresso no Interlagos. Já. Yeah. 1-0 autorizado, previsto que 5-8. Decola da pista 1-0 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 1-9, decimal 8, aciona 5-1-5-5, TAN 3-1-9-2. Autorizou Maceió, 310, Upper Whisky 58, decola da pista 10, curva esquerda, Puca Aracaju, 198, 5155 no transporte 3192. 5155, procedimento correto, senhor. Puxa estacionamento e chame no portão 2, 3192 quando pronto. Boa tarefa, 319. Vou mantendo parado aí. Alô? Afirmativo. Posiciona aqui, final do 7 aqui, à esquerda. Controle Objet 6721, boa tarde, Centro Alfa. O Eco Índia Índia, execute agora uma curva à direita para tomar a proa da rotatória Hotel Índia Índia. À direita? Afirmativo, para se encaixar na retaguarda do mesmo aí. Sim, está autorizado, eu cruzo a final do 90, vou prosseguir com o pro do litoral aí para não atrapalhar. Certo, então, proa do Parque do Pituaçu para interceptar o litoral. Sim, a gente prosseguindo agora com o Parque do Pituaçu na proa, o hotel ainda. Doutor, objeto 7721. 721, boa, sendo identificação, prossiga na chegada Mari, desça ao 0620, altímetro 1014, permanece vigilância. 1014 até 6000. Gaúcho de Interlagos, visual para o campo, pelo Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, copiado, chame torre agora, 1-8, décima meia. 1-8-6, pelo Quebec Serra. Esquinha Quitango, desse mantém ao 050. Informa o tráfego 1h13, rumo posto, mantendo o 040. Equipamento é um Alfa Tango 72. Tango, descendo até o 050, esquinha Quitango. Como é que é? IP5489, informo tráfego 11h09, rumo nordeste, mantendo 050, é um Mitsubishi. Certo, tem o mesmo no TICASO 5489. Valeu, até o Índia ainda está visual com o tráfego agora ingressando na final aí da 7. Já estou visual com o aeródromo, só autorizado a pro direto pátio. Sem interferir com o eixo da 1-7 e da 1-0. E para a coordenação com a torre aqui, mantenha a proa do farol de tapão aqui, hotel Índia, Índia, na proa do farol de tapão. Sete, proa do farol Índia. Visual com o tráfego. 5-3-9 visual com o Mitsubishi. Copiado. Índia, Índia, hotel Índia, Índia, chame torre 1-8, decimal 6. Índia. Bonito, bonito. Controle, 5-4-8-9 já superou o Mitsubishi, tem condições de acender 1-6-0, se autorizado. Autorizado, está presente, eu prossigo direto aí pro pátio sem interferir com o eixo do 17. Qual é o seu pátio? Pátio 4, da DEI. Presidente, prosseguindo pátio 4 até o Índia Índia. O vento é de 160 uma dúzia nós até o Índia Índia. Excelente, obrigado. Prosseguindo sem interferência com o eixo do 17. Afirmativo. Torre Salvador, gol no 333 na ponte espera da Delta. Ano 333, a linha decola a pista 1-0, vento é de 160 graus, uma dúzia nós, gol no 333. A linha e decola a partir da Taxi Delta, gol no 333. Sim, minha proa solicitada? É Coral. Direto Coral, afirmativo, tá 366. Ok, graças. Controle autoriza direto conquista para o 5489. Negativo, mantenha Eval, trip 5489. Mantendo Eval 5489. Caos de 3 milhas, aqui no Quebec Serra. Quebec Serra tem pouso autorizado, pista 17. Vento 160 graus, uma dúzia nós. O quilo, Quebec Serra. Serra, até. Informa o helicóptero procedente do setor Whisky, está aproximando direto para o pátio 4 sem interferir com a sua trajetória de aproximação. O quilo, Quebec Serra. Serra. Jet 6721, confirme a proa que está mantendo. Proa 025, levemente à esquerda para devido a um cúmulo grande. Temos tráfego aí 11 horas agora, meia dúzia de milhas, passando 7.200 pés, é um Alfa Tango 72, ok? Ok, observando se quer. Alfa Controle Salvador, muito boa tarde. É o TAN 3154. Cruza Runo 85 para Runo 60, tem essa informação alfa. 3154, boa, senhor de identificação, prossiga na chegada à mar e desça ao 050. Altímetro 1014, permanece vigilância. Identificou a chegada à mar, descendo para o 050 com 1014. O TAN 3154, nossa atenção, senhor, está autorizado a RNAVE da pista no zero. Zona 9, frequência livre, Índia. Paciente 6721, prossiga para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray sem glide. Após desvio direto ITAP, reportando estabilizado o curso do locador. Confirme após desvio direto Duna? Seu localizador, expectável. Completa o ILS sem glide, chamando Torre 1086, o ISC em Acta. Volta na hora. Controle, Gol no 333, decola, passa 3500. No 333, contato, radar na decolagem, ascensão 380, saída Gole. 380, Gole, Gol no 333. Web 6721, prosseguindo para 2000 pés, após desvios, tome pro 0625 para interceptar o lock. 0625 para o lock, objeto 21. Back acionamento, TAN 3566, posição 01. 3566, portão 1, autorizado, senhor. Puxa acionamento, chama táxi. Autorizado, reportado, TAN 3566. Quebec, Serra, Solos 20, táxi livre, companhia, boa tarde. Boa, ok, 360 para Rio de Janeiro, na coordenada, informação Bravo, é correta, agora de coordenação, senhor. O 4107 confirme, 38? Pode ser, pode ser. Muito bem, aguarde, coordenação, senhor. Sim, 489, vai livrar a terminal de Salvador, chame agora o centro Recife, 1288, alterno 3325. Poderia confirmar a primária para o 5489? 1288, alternando 3325. 288, alternando 3325 a 5489, até o retorno. 6661, a sua ascensão está restrita ao nível 200, que é restrito pelo centro Recife. Verifique o transponder. Estava acionado, agora. O Whisky Actango tem pouso livre, pista 17, 160 graus, uma dúzia nós, trem checado. Para baixo, travado, Whisky Actango, número 3, na frente. Tem um, chefe. Mono 288-3325, grato, boa tarde, 200 só. Salvador, boa tarde, aqui no Romeu Juliette, nível de voo 380, autorizado, para o Whisky 50. Decolando a pista no zero com curva à direita, saída da EL, transição de NER. Controle 1 no 9, decimal 8, transponder 5124, azul 4107. Azul 4107, cotejamento correto, 5124, transponder. Portão 09, chame pronto para o posto de acionamento, senhor. TAN 3192, pushback acionamento, posição 02. TAN 3192, autorizando acionamento na posição, aguardando para o pushback, TAN 3192. Autorizado acionamento posterior pushback, 3192. O TAN 3566 tem condições de coordenar com o pessoal do pushback? Tinha condições de futuro push com a cauda para o pátio 3, senhor? Afirmativo, TAN 3566. Por gentileza, informe-se a condições de efetuar o pushback para que a aeronave da companhia possa efetuar o push simultâneo 2, senhor? Afirmativo, já coordenado.